é um desafio anual que nós repetimos com muito gosto periodicamente. E acho que está a correr bem, na minha opinião está a correr bem. O número é de facto esse, nós temos contabilizados 1.500 participantes, entre alunos, crianças e os adultos acompanhantes. E depois é mais uma vez trazer esta alegria, esta cor às ruas da cidade neste evento que eu acho que já ninguém dispensa. E este tema também não poderia ser melhor escolhido? O tema também acho que caiu muito bem. Nós temos tido o cuidado e temos tido a sorte também de todos os anos ter temas nos quais se pode pegar de muitas formas diferentes. Este ano é um tema Floresta em Festa, é um tema que está cada vez mais na onda do dia e também de alguma forma sensibiliza as pessoas para a necessidade de pensar na floresta, mas depois a floresta é associada à festa e temos aqui os contos de fadas, as profissões, o imaginário da floresta, que está aqui ao longo deste desfile que preenche por completo a luz da cidade.